Puxa, Nelson, Notícia é um dos grandes sucessos seus. Quando é que você fez esse samba? É, se não me engano, parece que foi gravado em 1954 ou 55. Vamos recordar. Já sei a notícia que vejo e trazer. Os teus olhos só faltam dizer o melhor que eu me convencer. Guardei até onde eu pude guardar. O cigarro deixado em meu quarto é a marca que fumas. Confessa a verdade, não deves negar. Amigo, como eu jamais encontrarás. Só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar.